vagabundo de curioso, quer dar conta da minha vida. Parará, parará. Ou quer saber como eu faço a minha farra todo dia. Parará, parará. Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Parará, parará. Ou quer saber como eu faço a minha farra todo dia. Não é com solane, mas eu vou mostrar meu dia a dia. Porque eu sou coach da putaria. Quer saber como é que eu faço a minha esfaga todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Na fazenda Marofino e o carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Quer saber como é que eu faço a minha esfaga todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Da fazenda maravilha, o carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta, bebê. Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Quer saber como é que eu faço a minha esfarra todo dia? Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Ou quer saber como é que eu faço a minha esfarra todo dia? Não é curso online, mas eu vou mostrar meu dia a dia. Porque eu sou coach da putaria. Quer saber como é que eu faço a minha esfarra todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Na fazenda Marofino, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Quer saber como é que eu faço a minha esfarra todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Na fazenda Marofino, carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta pra cima, meu Deus.